Oscar Wilde was a lonely child. Well, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran para Tuizinho, o piano player mais foda da cidade. Estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha. Eu tô com uma grande personalidade aqui, o meu parceiro de apartamento, o João Kovacs. Eu acabei de ser presenteado com um livro dele, O Ideograma Impronunciável. Diz aí como é que foi, o que te inspirou a escrever esse livro, sei lá, qualquer coisa. Cara, eu tava num momento, né, esse livro eu sempre imaginei que eu ia ser escritor, e, enfim, mas sempre fui um vagabundo, assim, até os meus 19 anos, assim. Ou seja, há 2 anos atrás. É, não, 4 anos atrás, 4 anos atrás, não sou tão novo. E aí eu tive uma situação que eu acabei ficando em casa, tive que cuidar da minha saúde e tal, parei com a faculdade e meio que me deparei com muitos pensamentos a respeito das coisas que a gente não entende, enfim, de como é doido viver numa cidade cheia de gente que a gente não conhece, como o destino se manifesta. E foi isso, assim, foi como uma maneira de eu sintetizar coisas que eu não conseguia compreender totalmente em pequenas histórias que se comunicam através de símbolos, assim. Então essa é a gênese do livro, que eu escrevi em 2009. Entendi. Eu tô vendo aqui que tem agradecimentos bem inusitados, como Tom Zé, Bukowski, Woody Allen, Lou Reed, olha só, Marlon Brando, Brian Eno. Cara, eu pensei, quando eu fiz os agradecimentos, eu fiz 2 fileiras de agradecimento, que eu imaginei como se fosse uma festa, quem eu ia querer deixar do lado de quem. Então eu agradeci, assim, minha mãe, meu pai, meus avós, o Tim Maia, daí minha irmã, o Kurt Vonnegut, que é um escritor que eu gosto muito, e aí por diante, assim. Então eu agradeci várias pessoas importantes da minha vida, porque, querendo ou não, esse primeiro livro são contos, mas são histórias em geral, assim, no sentido de que às vezes a forma é mais poética, né? Mas são contos com uma linha narrativa crescente. Ele tem um conceito por trás. A capa foi, quem fez a capa e o meu retrato que tá ali no final do livro, quem fez foi o Daniel Eiser, que é um meu sócio e irmão, assim, e alma gêmea criativa, que tá na Colômbia agora, se ele ouvir isso. Puta, vou usar o Lixeirinha pra mandar um puta abraço pra ele que tá na Colômbia, fugiu pra Colômbia e me deixou com baixo e muita saudade. Que legal, de repente ele ouve pela internet. É, não, vou divulgar pra ele. Uhum. E, enfim, cara, é o livro é o resultado de bastante coisa. É um livro de temática mais, a linguagem ela é mais adolescente no sentido, não é a temática, ela é adolescente no sentido de que as pessoas são jovens em geral. Mas as reflexões que eu tentei fazer foram as mais coerentes que eu poderia fazer com o momento que eu vivia. Sim, de acordo com as experiências e tudo. De acordo com as experiências e com coisas que eu criava baseado nas experiências, enfim. Legal. Você escreveu quando estava em Porto Alegre ainda? Ou... Escrevi quando estava em Porto Alegre ainda. Escrevi lá. Ah, bacana. É. Ele tá pra vender na Livraria Cultura por 15 módicos reais. E também pode ser comprado comigo, ou as pessoas podem entrar em contato comigo pra... Como é que é? Tem um endereço? Pra escrever, tem na realidade tem o meu... Site? Não, site não tem, cara. Tem o site da Dublinense, que é a editora. Se procurar Dublinense, João Kovacs, Dublinense, O Ideograma, encontra. Aqui, ó. Tem o e-mail do contato, @dublinense.com.br. E tem o meu e-mail, que é samlaut, samlout, @gmail.com. Que é, enfim, eu trabalho escrevendo e tô aí pra trabalhar em coisas que eu acredito. Bom, como Lixeirinha é um programa de música e, enfim, é de tudo, né? De literatura que também entra no meio, cinema e etc. É uma lixeira mesmo, é onde tudo se mistura, assim. Teatro também. Eu entrevistei algumas edições atrás a Melissa, que é diretora de teatro aqui no programa. E falando de cinema, o João, ele tá escrevendo um filme e eu vou perguntar aqui pra ele se, sei lá, se já tem alguma coisa que ele pode antecipar pra gente sobre o filme ou se ele pretende mantê-lo engavetado ainda. Como é que é essa história? Bom, eu tô escrevendo O Rei de São Paulo, que é o... Enfim, a ideia é retratar o terror da classe alta, assim, sobre um criminoso nordestino e o caso dele no, em São Paulo, e o caso dele de uma noite, a história de uma noite dele com um policial do DENARC, do Departamento de Narcóticos, e uma festa que eles fazem. Então estou escrevendo isso agora, mas também fui muito influenciado pela experiência que eu tive de estar cuidando do vão do MASP, né, numa instalação da Sul, que eu estava sendo zelador de uma instalação artística lá. E conheci muitos artistas de rua, muitos moradores de rua, muitos drogados. Então comecei a escrever isso. E também uma coisa que me deu um gás, assim, que me deu uma vontade de continuar e na realidade me deu uma clareza foi o eu não sei o nome, acho que não tinha nome, mas já virou a trilha sonora oficial do filme, que são duas músicas que, enfim, que o Tuizinho não parava de tocar aqui na casa. E aí eu já comecei a pensar cenas pra elas, assim. Não sei se tem como botar elas aí no programa aí, mas... Não cabe muito, assim, ainda, por enquanto. Não cabe muito. Bom, mas são essas, assim. E, querendo ou não, esse apartamento aqui, o que tá rolando aqui é muito... A gente tá conseguindo criar um grupo de pessoas pra escrever, pra ter... Claro, no fim, acho que todos nós somos bastante versáteis, assim. Eu gostaria de pedir para você sugerir algumas músicas aí para os ouvintes, de repente, para fechar o bloco. Cara, eu vou sugerir, então, já que a temática é esse livro, eu agradeci alguns músicos aqui. Então, do que eu acho mais interessante trazer a luz na lixeirinha, eu acho que é a Pan Hon e a Rosere Sotea, que são duas, enfim, duas cantoras de rock do Camboja dos anos 60 e 70. Uau. Que elas, enfim, elas foram mortas por um regime totalitarista, o Khmer Vermelho, assim como boa parte das pessoas do Camboja, um terço da população. Uhum. E as músicas todas ficaram em direito autoral livre, por uma questão doida. E, enfim, essas duas cantoras, tem uma música da Pan Hon que é maravilhosa, que é Oh His Mute, e outra música da Rosere Sotea, que é muito boa, que é Wicked Husband, na pegada oriental, assim, seria uma jovem guarda oriental. E, cara, eu acho que o Here Comes the Warm Jets, do Brian Eno, é maravilhoso também. Ótima pedida. É, que essa música mesmo é maravilhosa. E é isso, assim, acho que tem várias outras coisas que eu poderia indicar de música, mas essas pro livro, por ser uma trilha sonora maravilhosa. Ok, muito obrigado, João, pela participaçãozinha inesperada aqui no programa Lixeirinha. E como ele indicou algumas coisas aqui, alguns artistas que ele agradeceu, eu vi o David Bowie aqui de relance, e a gente pode fechar o bloco com o próprio Bowie e aquela música linda dele chamada Life on Mars. Ok? E daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha. Segura aí, valeu. Yeah. Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lisha Ria, look out. A gente ouviu aí as músicas que o João sugeriu, que eu não vou lembrar o nome agora. E a gente tá no fim do programa já, mas eu gostaria de tocar uma música aqui de um disco que eu comprei da Mireille Mathieu, lá em São Paulo. Ela é uma cantora francesa que eu gosto muito. E a semana retrasada a gente ouviu a Sylvie Vartan cantando Twist and Shout dos Beatles. A semana passada a gente ouviu a Marie Laforré cantando aquela dos Stones, Painted Black, tudo em francês, lógico. E agora a gente pode ouvir a música Pourquoi le monde sans amour, com a Mireille Mathieu. Mathieu. Eu achei um vinil dela, assim, por, sei lá, 75 centavos num sebo perdido lá na São João. Tô brincando, não foi tão barato assim não, mas foi bem barato. E pra finalizar o programa, acho que vai dar tempo da gente ouvir uma música do Velvet Underground, que a Kate Blanchett tava indicando aqui pra mim. Qual é a música mesmo? Tem duas opções, Femme Fatale ou Venus in Furs. Tudo bem, a gente vai de Venus in Furs, então. Inclusive a gente tá pensando em fazer um programa especial voltado ao livro Mate-me, por favor. Assim, todo detalhado. E pra frente eu vou dando mais detalhes. Então é isso, muito obrigado a todos que ouviram o programa até agora. Semana que vem tem mais, quero mandar um abração pra todo mundo de Franca, pra todo mundo de São Paulo, especialmente pro Lorian, pro João, pra Carol, pra Luísa, pra Lorine e pra Rosário, pessoas queridas que eu conheci essa semana. Um beijão pra todo mundo e semana que vem tem mais. Até! Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée.